33 aos 9, obrigado, bom trabalho. Decolado 238, controle 119, décima 8. 198, bom trabalho, até a próxima. Sou bom dia, 62, 51, chaleiro, só de você. Salvador, 62, 51, chaleiro, só de você. 119, décima 8. Xanã 6251, contato do radar, sua para amiga de voo 360, autorizado, Leda. Leda, aprova 6251. Mandou bom dia, o TAN 3399, ponto de espera pronto. TAN 3399, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 08, 0 graus, 049. Autorizado a linha de decolar, TAN 3399. TAN 3399, decolado 243, chame o controle em 119.8. 19.8, TAN 3399. Sobre Salvador, bom dia, TAN 3399, decolou no perfil da DAEL, cruzando 1200. TAN 3399, contato radar, via saída DAEL, suba para a mesa de voo 340. 340, TAM 3399. M251, Oxandre Centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 251-2835, boa noite, boa noite. Quarenta para os quatro. Autorizado com fim, via Perzulo 21 no TG, nível de voo 300. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa direto Sozop, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, intercepta aerovia. 5022 do transponder, 199.8, controle Salvador. Do 4040, confirmando o nível autorizado, 300. Afirmo, 300. Correto, pode pronto, feedback no momento. Salvador, bom dia, copia a Bianca Oscar Calhau. Prossiga. É, Oscar Calhau aí para o bote do pátio 3 para o pátio 1, posição 5. Suporte no término. Okay, obrigado. 3399, chama Cedro Recife, tração. A 35. 3399? Não, 3399. Recife 1251, Alter 128, decimal 35. 251-2835-3399. Alô, autorização de giro de motor, extraio do paciente na posição remota 14, 5 minutos em idle. Reporte externo. Ok, obrigado. Paulo, vindo o reboque do Ascar Charlie Alpha. Obrigado, Edson, bom dia. Thanks, bom dia. Solo Salvador, Tango Mike, Atec 3, informe sempre dirigidos motores. Muito bom, muito obrigado, bom dia. Seis, bom dia. Autorizado, reporte TAC 4040. Paulo Salvador, golfe bravo. Chega. Golfe bravo, do pátio 3, a posição 2. Solicito autorização de reboque da aeronave para a pista de pouso na interseção da Golf com a Fox. Para cheque de controle já em acordo com o sinal de bate, tá ok? Então entendi que solicita reboque para a Taxiway Alpha entre a Fox e a Golf para cheque de motores, é isso? Positivo, senhora, é isso aí. Por quanto tempo? Aproximadamente 30 minutos. Está autorizado? Reporte quando na Taxiway Alpha para início do teste. Ok, para ingresso ou para início do teste? Para início do teste. Somente confirmando, tem ingresso na pista, ok? Confirmado, tem ingresso na pista. Castro, Azul 4040, com 319 a bordo, autonomia de 325 e alteração do galinho. Seguro táxi via Índia, ponto espera, chame a torre 198.95, ajuste ao altímetro 1.02, Azul 4040. Seguro via Índia, ponto espera, torre 2.95, ajustado com 0.02, Azul 4040. Torre 1-2-2-9-9-5, 4-0-4-0. Azul 4040, autorizado ali a decolar pistão no 0, vento variável 05 nós. Autorizado o reboque, reporte quando no término na posição 01 no azul. Ok, azul, Alfa e Yankee Zulu. Azul 2-5. 119.8. 9-9-1-6, aciona a identificação, via chegada bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. Oceané 6225, aciona identificação, está sob contato radar, 84 milhas nordeste de Salvador. Voa na prova de bombe para interceptar para a chegada bombe e reporte para a descida. Ok, ainda presente, voa bombe para efetuar a chegada bombe e reporta para a descida, 2.5. Prossiga. Não, senhora, desculpa, foi um erro aqui. A aeronave estava pulando. Está decolando, obrigado. Arborona. Azul 4040, contato em radar, via saída Arboruno, suba para nível de voo 300. Subindo 300, Arboruno, ou 4040. Siga. Autorização 380, Galeão. Westcópia, 961, prepara dela, Birumi, um minutinho. É, o Irumi, né, a saída, e aguardando o cópia, com 1961. Afino. Paulo, bom dia, o Xené 6075, por gentileza, a autorização, Congonhas. O Xené 6075, a guarda de cópia, para a Deolê da Mote, vamos ver. Valeu. Golfo Bravo, é o solo. Prossiga, solo, Golfo Bravo. Somente confirmando, você vai ficar após a taxiway Fox. A aeronave pode liberar a taxiway Fox, confirmando. Confirmo, senhora, a Fox está liberada. Então, a gente vai colocar aqui que a taxiway Golf está impraticável, ok? Ok. Alfa e Yankee Zulu, entrando no Pátio 1. Entendi. Tô aceito? Reporte no término, Alfa e Yankee Zulu. Aceite. Gol no 961, no cópia? Na sua escuta. Gol no 961, no autorizado Galeão, nível de voo 360, rota para o número 857, Mouros. Decolagem de pistona 0, primeira curva direita, saída da El Lederume. 5034 transponder, 119.8, controle Salvador. Sim, Matinho. Está autorizado então, Galeão, nível 360, via rota do plano, Upper November 857, Moço. Decolada 10, primeira curva direita, da El Lederume, a saída, 5034 transponder, 119.8, controle. Correto, parte de pronto, feedback, 1961. Reportará. Controle 6225 do Oceanana, ideal de descida. Oceanana 6225, desça para nível de voo 050, inicie redução para 2509. Descida 050, reduzindo a velocidade 2509, 6225. Lei da transição ótima, 5036 transponder, 120.8, corrigindo 119.8, controle Salvador. 7360, da El, Leda Mótiva, por Zulono 0, Ave, Rota Conforme Plano, 5036, Transponder, 109.8, controle, 6075. Reporte de pronto, pushback, 6075. Azul 4040, chama o centro Recife, frequência 125.1, Alfé 128.35. 251-2835, 4040, bom dia. Salvador, muito bom dia, da 3597, vamos lá. Então, 3597, acione a identificação, via chegada bom, subida para nível de voo 060. Boa. Corona 961, portão 8, puxa acionamento. Autorizado, reporte de táxi, 961. Guadalá. Autorizado, voo 99 já nomeia. Solo Gol 1961, está com 181 POV, 3 horas e 35 de autonomia, alternando Guarulhos para a Fora Táxi. Livre Táxi, Apatium Índia, ponto espera 510, chame a torre, 1-1-8, decimal na 5, ajuste de altímetro 1-0-2, no 1961. 961, ciente, Livre Táxi, até a Índia, ponto espera 118-95, Gol 1961. Colono 966, desce mantenha 2500 pés, ajuste de metrô 9012, depois encerra a Vitor 366, palmo estabilizado. Voltará, 99. Vai decolar pistão no 0, vento 020 graus, 2 nós. Vente, autorizado a linha, redecolada 1 na 0, 1 na 9, 6, 1. 075. Na 6075, autorizado feedback de funcionamento, reporte pronto táxi. Reporte ao táxi, 6075. Golf, Golf Bravo, é o sol. Confirma, ainda está rebocando ou já está iniciando o teste? Acabamos de chegar aqui na posição agora. Na posição, que é o teste. Quer dizer, foi informado que seria aproximadamente 20 a 30 minutos, então reporte no terno. Xanã 6225, desce, mantenha 2500 pés, ajuste o quilômetro 10012. Vou usar a Vitor 368 para final do procedimento Reinaldo. Sente, desce, mantém 2500 pés. O Xanã 6225. Sendo 366, estabilizado, pista vista, gol 9996. Completo o final do procedimento Reinaldo, chama agora 118, desce, 99. 9996, estabilizado, não é nada, pista 10, baixado travado. Pista 10. 9996, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 012. Gente, prosseguindo, aguardando, voo 9996. Mantém 050, ajuste o ultimetro 9012. 050, 12, pode baixar? Negativo, mantém perfil da chegada, número 4 na aproximação. E 120 decimal, correção, 119 decimal 8. 19, bom dia, obrigado. Pouso 99, 16, pouso autorizado, pistino 0, vento variável 029. Ele pouso, 99, 16. Contato vai dar na decolagem, submantendo o 360 via saída da El. 360 via da El, obrigado. Desce, mantenha 4 mil pés, ajuste o ultimetro 10012. 4 mil com 1012, 6075 com 113 a bordo, 3:30 alterna Galeão. Tem 075, livre táxi, Apache Romeo Índia, ponto 0, Fortuna 0, Tor, 118, decimal 95. Deixa eu te mostrar no 012, já viagem. Fortuna 0, 2, 2, 2, Índia, lá, ponto lá, 102, 95, bom dia, 0, 75. Plano Sérgio 368, André 5, ONU 7. Agora estou em 118, decimal 95. Completando, chamando a torre 2895, grato. Eu 9 no meio, solo 25, libere a direita via Fox, chame solo em 121, decimal 9. Continue a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 0, 1, 2. Negativo, prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 62, 25. Autorizado, então, 3597, vou usar de 366. 366, mas já não for mais estável. Né, 225, pouso autorizado, pista no 0, vento 020 graus, 03 mais. Pouso autorizado, pista 10, Oxené 6225. Será o 9972. Foi reportado por este controle que o tráfego, dias passados, que o tráfego estava efetuando um procedimento de chegada Mari a 1,5 milha da chegada prevista. Então, se o senhor permanece 1,5 milha à direita da chegada, o sideral 9972, voando agora... Não está voando em TAP, está voando paralelo à posição de TAP. O ideal de TAP seria 025. Vai fazer o ajuste aqui, o sideral 9972. Obrigado pela informação. No zero. Vou fazer o ajuste aí. Vou na virada também. Alinhando com a pista, procedimento, visual para mesa, 3597. 3597 passa serve 366, passou serve 366, chama agora estou em 118, decimal 95, completando o procedimento. 3295, bom dia, obrigado, 3597. Federal 9912, pode estar por serve 366 para final do procedimento RNAV, desse mantenha 2500 pé, reajuste 1012. Autorizado, 2000 pés, 1012, voando Duna para interceptar a MDB Zulu, pista Lazaro em forma estabilizada. Forma estabilizada, federal. Sou o comandante da 6890. 3890, informação em curso. Agora é a Golf, mantém a escuta aguardando para a cópia, prepare a saída Fuca, transfere a Caju. Entra Golf, aguarda Fuca da Caju, tá 6890. 225, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, minha 2. Autorizado, pistão 0, vento 030 graus, 039. Livre, pouso 190, 35 na 7. Bruno 7, Bruno 759, controle, prossiga. Bruno 759, desce para 4.10, do metro 10012, via chegada bom. Firme, 4 mil pés, via chegada bom. Salvador, bom dia. Gol 1093, ação Fox, cruza 2-3-0, descendo. 1093, aciona a indicação, via chegada bom, desce, mantém 050. Ajuste o ultimato 1012. 3-2-0-0-0-0, prova do Serra Vitor 3-0-0. Autorizado, gol 1093, Serra Vitor 3-0-0. Está brincando em LR no intervino Lula da 1-0-0-9972. 7-0-9972, completo sinal, chama em torno 118, decimal 95. 95, bem, bom dia. Salvador, muito bom dia, Federal 9972, está brincando no intervino Lula da 1-0. Federal 9972, continua em aproximação, agora em pista livre, altimetro no 012. Para informação, a voz da Bianca ingressando na pista agora, vai iniciar a rolagem instante. Sente agora na pista livre, Federal. São 3517, salve 31, libere próxima taxa à direita, Eco, chame em 1219, salve. Eco 219, são 3517, pode ir. Rota 3597, bom dia. 3597, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, a posição 3597, obrigado. 040 graus, 29. 7, autorizado a decolagem, 9972, pouso autorizado, pistão no 0, vento 040 graus, 3 metros. Pouso autorizado, geral. Puxando a minha 075, decolado aos 35, controle 119, decimal 8. 098. Então 3890 para 4. 075 decola, passou. Tá passando 1700 na Dael. Xanamé 075, contato radar na decolagem, subiu mantendo o de voo 360 via saída Dael. Via saída Dael, 360, 6075. Autorização do Recife, nível 2, Cena, da via Upper Zulu, 1 no centro, decola, curva de esquerda, Cuca da Caju, Sampana 504, no controle 1998, 3890. Estou confirmando nível 270, 3890. Aqui no nível 270. Correto, chama para pushback, acionamento, botão 11. Sim, 3890. E aí, informado, tudo bem? Com a Fox Drive, 402. E o 5973, a sua notificação via chegada à mar e tem uma 3050, ajuste o altímetro 1012. Mar, 0.0 por 1012, pode voar para a bote. Número 3 na aproximação, manter o perfil da chegada, Rio 5973. Ok, mantendo mar. 6075, uma possibilidade de volta presente da El. Lula, voe da Xanem 075. Paciente, direto da El, obrigado, 075. Alô, Salvador, muito. Pode ir a Federal 9972. Federal 9972, Alfa, aqui no Pat 3.